3027-7798. Do Rei Ferramentas, faz o seu trabalho pesado ser mais leve. Vem aí a primeira feira de negócios de Jardim do Seridó, Finlândia, nos dias 30 e 31 de agosto de 2024, no Esplanada Clube, totalmente aberto ao público e gratuito. Teremos apresentações artísticas, palestras, workshop e mais de 40 expositores de Jardim do Seridó e de todo o Rio Grande do Norte, mostrando o que há de melhor no setor produtivo da nossa economia e trazendo inúmeras informações, inovações e oportunidade de negócios. Um momento histórico para Jardim do Seridó. Venha fazer parte dessa história. Apoio Banco do Nordeste, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Jardim do Seridó, Sebrae e Senac e Rádio Cabo Gi do Seridó. Uma realização, Câmara de Dirigentes Lojistas de Jardim do Seridó, CDL. Você está na 1150 kHz, Rádio Cabo Gi do Seridó, a rádio mais potente do Seridó. Nas mixagens, Gênule Cristiano. Muito bem, gente. Vamos lá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, gente. Estou passando aqui para parabenizar minha avó, Dona Bárbara Macedo, no sítio Viração, que hoje está de aniversário. Desejo a sua vovó muita saúde, muita paz e muitas felicidades. São sinceros vozes de toda a sua família, chacas e família. E peço qualquer música evangélica para ela. Valeu, minha querida. Um abraço, viu? Tudo de bom. Vou tocar uma música evangélica. Passa aí aquela música Boi de Carro para me escutar aqui. Tomando meu café para já ir na feira tomar uma cervejinha. Aí tá certo. Valeu, Senna. César de Lia passa aí, Dama de Vermelho. César de Lia. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar aqui Advogado Fiel, que foi pedido da minha amiga Fernanda, da vovó dela. E vou tocar Boi de Carro, beleza? Valeu, meu amigo. Ré! Edmilson, minha joia. Aquele abraço pra você, grande Edmilson. Tudo de bom, garoto. Legal, bacana, bacana, bacana, bacana. Valeu, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Advogado Fiel é a música que Fernanda pediu e eu vou oferecer a vovó dela lá na no sítio Viração. Tchau. Não vou me preocupar.